minha alma se achegar, com flor de farinha eu vou ofertar, azeite e incenso meu coração a ti, Senhor, entrego em adoração, queimando o altar. Um cheiro suave recebe, ó Deus, a minha chave da gratidão que em mim brotou, minha oferta de louvor a ti eu dou. Vida em cada ato quero te servir, ofereço a ti meu coração e em cada lágrima e canção que seja um aroma de adoração, Senhor meu Deus, meu coração. A vida é pão que eu cozinhei, em cada fatia teu amor eu sei. Amas eu trago com todo fervor a ti, Senhor, meu eterno amor. Queimando incenso, suba seja um aroma de adoração, Senhor, meu Deus, meu coração. E quando as primícias eu trouxer com espigas verdes a te oferecer, meu sonho ardente, te glorifico, ó Deus presente, que em cada pedaço o teu amor seja sempre minha motivação, na oferta de manjares, meu Senhor. Eternamente em gratidão, Senhor, aceitai minha oferta, que em amor eu trago aqui, com sal do pacto, minha vida. Em cada ato quero te servir, ofereço a ti meu coração e em cada lágrima e canção que seja um aroma de adoração. coração. Senhor, meu Deus, meu coração. Ó Senhor, meu Deus, eu te louvo. Na oferta de manjares eu me renovo. Em cada gesto, em cada olhar, teu amor profundo sempre a brilhar.